Salvador, voo 1817, com 152 a bordo, autônomo de 24 horas e minutos, alternando Galeão, pronto para o táxi. Galeão 152, confirme 4 e 2? 4 horas e 1 minuto. Livre até o ponto de espera, 1012, chame pronto. Chamará pronto no ponto de espera da 10, voo 17, 18 no 7. Salvador, voo 1817, ponto de espera da UTA. Autorizado a linha de decolar, 130 graus, 089. Voo no 817. Autorizado a linha de decolagem do voo, decolagem do voo no 817. Com 8 no 7 decolou ao 5698, bom. 198, obrigado. Controle gol 1817. 1817, boa noite, vigilância, prossiga com o sumo autorizado. 1817. Prossiga com o autorizado, gol 1817. Podemos voar direto posição da El? Afirmo livre. Obrigado. Um minuto só, por favor. controle de Salvador, gol 1401. 1401, o controle está ciente das suas condições. Tem condições de aproximar direto para final da pista no Zero LS X-Ray? É o que eu vou tentar. A gente tem que perder um pouquinho de altura aqui, mas o que der, eu vou ficar direto para o Índia Serra. Está autorizado a descer para que nível? Para 2000 pés, gol no 401. Poderia confirmar? Né? Gol no 012. Graças. Gol no 817, passo 160, Recife. Em 126 decimal 0. Recife 160, gol no 817, obrigado. O 1401 corrigindo, já informou a companhia sobre a passageira em situação de emergência? Afirmativo, senhor. Acabamos de avisar aqui, a passageira seria Maria Solemate. Afirma, já também solicitou assistência médica junto à companhia? Afirma, senhor, já solicitamos. No 401, a fim da torre coordenar com a infraero, passageira feminina, qual o problema que ela apresenta? O quê? O problema que ela apresenta, qual seria? Olha, a gente não sabe, ela passou mal, está deitada aqui no assoalho do... Está respirando, tem um médico acompanhando, mas eu não sei de detalhes não. É uma senhora que... de cadeira de rodas, obesa, de uma certa idade. Ok, gente. Está passando segundo o radar 4500 em descida. Já tem condição de curvar à direita para o localizador? Afirmo, agora no 401. Ok, ciente. Até 2000 pés, curvando à direita para interceptar o sinal ILS pistão no zero. Ok, ciente, agora no 401. 401, uma milha do marcador externo, pistão no zero, tá visual com a pista? Afirmo. Não copiei, tá visual com a pista no 401? Afirmo, tá visual com a pista no 401. Ok, ponto de aproximação visual pelo localizador, torre 118, decimal 6 dúzia. 18,6, no 401. Bom dia, agora no 401 externo, baixou e travou, visual. Autorizado pouso, pistão no 0, 130 com 89, gol no 401, bom dia. Dele, pouso na 10, gol no 401. Turno 401, no sol 14, direita, Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette para 5, voo no 401. Controle Gol no 401. Passeia. A situação aqui é um pouquinho extrema, senhor. A passageira está tendo parada cardíaca e respiratória. Poder agilizar a ambulância pra gente aí? Já vou informar novamente aí pra ela. Tem parada respiratória e cardíaca. Informou que tá ciente, já tem pessoal do solo, já tá providenciando todo atendimento. Ok, confirmando, é o 5, né? 5, afirmativo. Obrigado, Torre.